perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do seu pão, raspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a sua mão, me leve pra qualquer lado, só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Seu corpo com amor ou não, aspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam, me interessam. Seu corpo com amor ou não, mentiras sinceras me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a sua mão,